Tô cansado, man, desse sistema, man. Vamos ter que mudar esse sistema, man. Porque cê pega fogo na Amazônia, man. Quantas pessoas vão ter que chorar, man? Para o fogo na Amazônia se acabar, man. É isso, man, gang. Poucas ideias, man, gang. Esse treta que eu fiz para a Amazônia. Salve, Amazônia. Esse treta eu fiz pra ajudar a Amazônia. Esse dono, Amazônia. Tá pegando fogo na floresta da Amazônia. Mano, eu tô triste com o fogo na Amazônia. Tô triste. Sou o primeiro trapper ativista do Brasil. Primeiro trapper ativista da Amazônia, do Brasil. Amazônia. E com esse trapper salvando a Amazônia. Pra Amazônia. Não existe outro, se tu fala é caô. É caô, bitch. Tô salvando a Amazônia. Eu mandando esse trapper com flow congelado. Congelado, eu sim. Me chama de Sub-Zero. Sub-Zero na Amazônia. Amazônia. Você tá ferrado. Tá ferrado, bro. Sou o primeiro trapper ativista do Brasil. Primeiro trapper ativista da Amazônia, do Brasil. O único. E com esse trapper salvando a Amazônia. Salvei. Não salvei. Existe outro, se tu fala é caô. É caô, bitch. Tô salvando a Amazônia. Eu mandando esse trapper com flow congelado. Congelado, eu sim. Me chama de Sub-Zero.